Viver e conviver. Nós vamos conversar agora com o psiquiatra e professor de pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, Dr. Alexandre de Araújo Pereira, sobre a síndrome do pânico. Boa tarde, Dr. Alexandre. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a você e seus ouvintes. Dr. Alexandre, vamos explicar o que é exatamente a síndrome do pânico? Por que que ela acontece? Pois é, essa explicação do porquê ela acontece a gente não tem muito claramente, né? Mas a gente sabe que é uma manifestação psicoemocional, né? Geralmente aguda, muitas vezes inesperada, né? Em algumas situações a gente pode ter alguma situação de desencadeamento que possa de alguma maneira contribuir, né? com a presença desses sintomas, mas muitas vezes os pacientes relatam para a gente que não estavam, a princípio, aparentemente passando nenhuma situação de estresse, né, aparente, e mesmo assim esse quadro aparecia, né? Então, a gente sabe que é uma síndrome, né, um quadro de ansiedade, um quadro ansioso agudo, que ocorre, né, em determinadas circunstâncias. O episódio de pânico, né, ele pode se repetir várias vezes, né? Então, quando ele se repete várias vezes e começa a interferir de maneira negativa na vida das pessoas, que a gente vai falar realmente que isso é um transtorno, então exige aí a possibilidade de um tratamento. Sei. Mas assim, quais são os sintomas, doutor? Pois é, a gente tem basicamente dois tipos de sintomas, né? Dois grupos grandes. Um são sintomas físicos, né? Que são muito desagradáveis. Então, por exemplo, a pessoa pode ter taquicardia, né? Essa sensação de batedeira no peito, não é isso? Ou sensação de sufocamento, né? De perda de ar, dificuldade de respirar. Pode ter tremores, né? Pode dar, por exemplo, sensação de necessidade de evacuar ou de urinar, né? Enfim, são alguns sintomas físicos, né? E tem sintomas psíquicos também, psicológicos. A pessoa pode ter um receio de que vai acontecer alguma coisa com ela de forma iminente, ou que, por exemplo, ela tem medo de que ela vá ter um ataque cardíaco e morrer de repente, ou de ficar louca. Então, assim, são sintomas muito desconfortáveis, né, que acontecem, e que geralmente tem uma duração de mais ou menos de 15 a 20 minutos. Né? Pode ter alguma coisa a ver com transtornos de humor? Não necessariamente. O transtorno de humor, geralmente a gente vai falar de depressão, né? São sintomas depressivos, ou se o paciente tem algum problema do tipo transtorno afetivo bipolar, né? Os quadros de ansiedade, eles são classificados a uma outra categoria de problemas psíquicos, né? Uhum. Quer dizer... Agora, esse quadro, né, só para a gente lembrar um pouquinho, esse quadro é um quadro, não é um quadro novo, né, quer dizer, não é um diagnóstico novo, já desde muito tempo, né, desde Freud, por exemplo, né, no século XIX, já se tinha notícia desse tipo de situação, né, mas ele descrevia isso como síndrome de angústia, né, é exatamente a sensação que acaba tomando conta do indivíduo, né, do sujeito, gerando, assim, uma situação de angústia, de sensação de desamparo muito importante. Uhum. Quer dizer, é uma doença que ninguém sabe por que ela acontece, então, né? É um problema. Sabe que tem alguns mecanismos biológicos, né? A gente sabe localizar, inclusive, no cérebro hoje, onde que ocorrem, né, esses fenômenos, né, no cérebro. Mas, assim, provavelmente são situações, algumas de natureza inconsciente, né, e outras de predisposição biológica, que, de alguma maneira, afeta um sujeito em algum momento da sua história, né? Então, isso pode acontecer realmente. Agora, não tem cura ou tem? Tem. Olha, veja bem, como é que a gente faz a abordagem? Geralmente, o que acontece que mais frequência que a gente observa na prática, né? É muito comum que o paciente que tem esse tipo de desconforto, ele vai procurar urgência clínica, né? Ou pronto-socorro cardiológico, porque, em geral, os incômodos físicos, né, fazem com que ele pense que ele está tendo uma doença física e pode realmente morrer de uma hora para outra, né? Uhum. Depois dessa avaliação clínica ou cardiológica, muitas vezes o paciente faz vários exames, etc., e percebe que não tem nenhum problema físico, né? Que isso é de natureza psíquica, esse fenômeno. Então, geralmente é quando eles encaminham com avaliação psiquiátrica, né? Quando a pessoa, às vezes, tem um episódio só, a gente não inicia um tratamento de imediato, a gente aguarda, orienta, né? Mas quando a pessoa começa a ter vários episódios, ou seja, realmente começa a ser um limitador para a vida da pessoa, né? Uhum. Aí vale a pena fazer o tratamento. E aí a gente tem duas linhas de tratamento, né? Geralmente. eles passam medicação, que geralmente tem uma eficácia muito boa, né? Essa pessoa vai ficar tomando medicação alguns meses e pode também associar o tratamento farmacológico a algum tipo de psicoterapia, né? Uhum. Mas, em geral, tem um resultado bom e, geralmente, a gente faz um tratamento aí pelo menos um ano, né? De uso contínuo do medicamento. Depois a gente avalia se a pessoa está em condições, às vezes, de suspender, né, essa medicação. Muitas vezes a pessoa não passa mais a ter crises, né, como ela tinha antes. Agora, atinge uma faixa etária específica? Olha, o mais comum é adulto jovem, né? Mas é possível também que a gente tenha isso em crianças, é mais raro, mas também no idoso. Então, é um sintoma que pode acontecer, então, em todas as fases da vida, né? Sei. E a pessoa deve procurar um psiquiatra, então, né? Para tratar? É importante, depois que é feita, muitas vezes, a avaliação clínica, né? Como eu falei, muitas vezes as pessoas vão para o pronto-socorro, né? Por medo de estarem realmente tendo algum transtorno cardíaco, né? Algum problema físico grave. Depois que é feita, então, uma eliminação diagnóstica de problemas físicos, né? É muito comum, então, um caminho para o psiquiatra. Então, é importante que o psiquiatra faça uma avaliação para confirmar ou não esse diagnóstico e, eventualmente, iniciar o tratamento, né? Sei. Os fatores desencadeantes podem ser, então, estresse, não é isso? Pois é, pode ser situações, né? É interessante, você colocou isso. Muitas vezes, alguns pacientes desenvolvem alguns quadros fóbicos relacionados aos locais, por exemplo, que eles tiveram esse evento. Por exemplo, você começa a ter, a primeira crise que você teve foi dentro do ônibus, por exemplo, ou dentro de um lugar fechado, né? Pode ser que aquela pessoa passe a desenvolver uma dificuldade para andar de ônibus, por exemplo, né? Ou para estar no local próximo ou parecido com aquele que ele teve a crise a primeira vez ou aquele que teve crises repetidas. Isso acaba gerando uma dificuldade da pessoa, às vezes, até circular socialmente, né? Certo. Então, ele desenvolve, às vezes, um elemento fóbico, né? Uma fobia, quer dizer, uma evitação de um determinado lugar que ele pode associar, por exemplo, ao desencadeamento dessa situação. Ok. Certíssimo, então. Doutor Alexandre de Araújo Pereira, que é psiquiatra da pós-graduação do IPMED, da Faculdade em Psiquiatria, né, da IPMED. A gente agradece a sua participação. Foi um prazer recebê-lo, doutor. Ok, prazer foi meu, então. Um abraço, boa tarde. Tchau.